bem louco. Essa é pra provar que eu te amo. Nossa, como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Deus tá no comando, ele é por nós que ama. Essa é pra provar que eu te amo. Nossa, como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Deus tá no comando, ele é por nós somos que ama. Somos as rimas nervosas, freestyle, somos boom bap. Somos as fases de Nolly, as tag de Fat Cat. Somos um mundo encantado, onde a maldade não alcança. Somos uma terra em guerra e as batalha no flow e na dança. Somos exemplo de luta, somos escola pra vida. Vemos semblante dos manos, a prova que é uma saída. Por direitos pra favela vencer. Em outras músicas não, mas no rap tem que ter. Nosso talento vem da ralé, braçadas contra a maré. 2H4E, entendedores sabem qual é. Em ti eu boto mó pé, é break, não é balé. Foi você que me ensinou a viver sem dar migué. Me mostrou da onde eu vim, pra onde eu vou. Verdade revelou, agradeço sempre a ti pelo que eu sou. Galeria de arte a céu aberto, na selva de concreto, onde você estiver, tem um grafite perto. São como notas ampliadas das harpas dos querubins ou dos serafins vindo do Brooklyn. Do Bronx, Queens. As raízes da nação que outrora Garvey mencionou. Traduzido em marginal, maestria me emocionou. Rock raida no scratch, footwork de crazy legs. O timbre da Comic Queen com as gotas que sujam o pad. Da MPC. Cientista dos beats, a máquina mágica nostálgica que faz hits. Essa é pra provar que eu te amo. Nossa, como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Deus tá no comando, ele é por nós que ama. Essa é pra provar que eu te amo. Nossa, como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Na Jamaica a ideia surgiu. No Bronx surgem as crews. Na década de 80 a nação vento chega ao Brasil. A bomba então explodiu. O gueto então emergiu. De curreque a premer, a cultura só expandiu. Universo paralelo indiscutível. Poder imprevisível do povo considerado invisível. Invadiu o mundo pelas beiradas. Arte, som e dança, expandindo o brilho das quebradas. Ao começo como gelo de dama de Rudman. Conscientemente como o Dere Flokilamen. É minha vida assim. Microfone com troco e toque. Com Dre no 5-5, me sentindo teste do alcoholic. Não tô falando grego, meu linguajar é nato. Lodo que fez milagres, vem pra sujar seus pratos. É mais que um milhão, é bem maior que nós. Por uma causa maior, pra sempre a nossa voz. Nós é o rap, pelo rap, tamo até o fim. A moda pede, a rádio toca, mas não manda em mim. Não é proposta, é postura, inveja, neguinho. Nós não desce, não rebola e vai viver assim. Nós é os picos no centro, nós é a agenda nos muros. Nós é o povo na rua que cês acham absurdo. O foco tá lá em cima, de quem tá aqui no fundo. Nossa meta é o cume, hip hop pro mundo. Essa é pra provar que eu te amo, nossa como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Deus tá no comando, ele é por nós que ama. Essa é pra provar que eu te amo, nossa como eu amo. Pra sempre tamo junto, hip hop. Pra você continuar salvando, nós te ajudando. Deus tá no comando, ele é por nós fião. É uma fusão de sentimentos. Nem Bem louco. É uma fusão de sentimento.